E perdoar meu coração. Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar. Você foi meu grande amor, tenho que tentar. Vou curtir o pitbull pra me convencer. Vou te dar mais uma chance pra não te perder. Jéssica Souza, no Cyber Batidão. DJ Adinaldo, DJ Vando, o Mega DJ. DJ Flávio.